Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Alô, meu Brasil, tô chegando. Feliz da vida, no dia que eu tava gravando esse programa, o Atlético passou um sufoco danado, quase matou a gente do coração, mas pegou aquele timinho lá do não sei da onde aí e devolveu 2-0, né? Aí foi pros pênaltis. Meu Deus do céu. Então, ó, vou te contar, pra torcer pro Atlético tem que ter o coração forte, senão não aguenta não. Mas no final das contas, o goleiro Vitor defendeu um pênalti lá e nós acabamos passando. Ah, rapaz. Mas... aí eu fui lá em Belo Horizonte e topei lá uns cruzeirenses. Vocês estão na tristeza? Eles morrem de inveja do Galo. Eu vou te contar uma história, rapaz. A discoteca do Cleitão vai trazer Silvano e Jorlan, uma dupla lá de Lagoa Formosa, nas Minas Gerais. A Faculdade da Música apresenta dois grandes mestres, Bia e Dino Franco. A frase irretocável é do MC da Leste, que foi assassinado. Eu nunca vi um negócio daquele. O cara cantando, cima do palco, deram um tiro nele. Um passou raspando, deram outro, acertou bem no peito do rapaz. Meu Deus do céu. Eu fico vendo tanto que eu já corri risco nessa minha vida de cantar em lugares violentos, mas... quem tem a proteção de Deus nunca tem medo de nada. Eu nunca tive medo, né? Agora que eu tenho consciência que eu já corri muito risco, eu tenho. Porque a gente não sabe o que está na cabeça das pessoas. Às vezes a pessoa tem raiva do artista apenas pelo sucesso que o artista faz. É, o ser humano é um negócio complicado, né? A oração de hoje, a minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 97, Deus, o Senhor do Mundo. A dica é uma dica de dona de casa. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, de uma gravação de 1967, Folhas de Outono. E a Lorota? É o Mineirinho na sala de aula, você vai ver o que ela aprontou lá, né? Na trilha sonora da minha vida, o português, Roberto Leal, e uma gravação de 1982. A sugestão do Beijar traz hoje Christian e Cristiano. Eu começo trazendo aí Kleber e Cauã, Nova Namorada. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Mudei os meus conceitos, me valorizei. Saí da balada, eu me libertei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei minha nova namorada. Pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Ah, ah, ah, que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Ah, ah, ah. Mas quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Mudei os meus conceitos, me valorizei. Saí da balada, eu me libertei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei minha nova namorada. Pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Ah, ah, ah, que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Ah, ah, ah. Pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor,

minha vida e a dela. Não tem como escapar, não tem jeito. Eu sou feito pra te amar. Não tem jeito. Eu sou feito pra te amar. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, está sugerindo Christian e Cristiano, Amor de Novela. O Flávio faz um trabalho para as duplas de renome, mas ele trabalha também para quem está começando uma carreira. Por exemplo, ele já está contratado para fazer o trabalho da Eliane de Paula e Alcimar, que vai mudar de nome. Eu vou mudar o nome da dupla, mas nós só vamos anunciar o nome novo quando o CD ficar pronto, né? Por enquanto, continua Eliane de Paula e Alcimar Moreno, mas o novo nome dele vai ser um nome curtinho, já está escolhido. E o Flávio Bejar já foi contratado para fazer o trabalho de divulgação, porque eu conheço o trabalho do Flávio há mais de 30 anos. Nós somos amigos há mais de 40 anos, mas ele está fazendo esse trabalho há mais de, acho que há 35, 36 anos, né? Ele faz um trabalho em 300 e tantas emissoras de rádio e é um profissional sério, gabaritado e muito querido também. No próximo bloco, Roberto Leal de Paulo e Paulino e César e Paulinho. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. O professor Júlio César Rezende produziu A Trilha Sonora da Minha Vida. Você se lembra de alguma coisa que aconteceu em sua vida no ano de 1982? Eu me lembro da seleção do Tele Santana, né? Uma bela de uma seleção, mas infelizmente não ganhou a Copa, né? Em novembro desse ano entrava em funcionamento a usina elétrica de Itaipu, a maior do Brasil. Antes disso, em abril, começava a Guerra das Malvinas entre Argentina e Grã-Bretanha. Nesse mesmo ano, uma das canções mais lindas dos últimos tempos era gravada pelo português Roberto Leal. Foi preciso navegar. Voa mais forte que o vento, a paixão deste meu pensamento. Não me deixe sentir naufragado e me leva de volta ao passado, entre as nuvens densas da saudade. Já não vejo saudade, realidade. Ver de novo teu cais, quem me dera. Já não sou tão feliz como eu era. Navega de coração, esquece a ilusão de um dia regressar aos teus lugares. E arranca coração, as âncoras do chão, erga a proa e segue para outras mares. E não pares de lutar. Foi preciso navegar tão distante, que fizeste de mim teu amante. E perdoa por ter deixado. É para ti que hoje canto meu fado. Navega coração, esquece a ilusão de um dia regressar aos teus lugares. E arranca coração, as âncoras do chão, erga a proa e segue para outros mares. E não pares de lutar. Navega coração, esquece a ilusão e um dia regressar aos teus lugares. E arranca

As noites de sábado do Canal 2 têm mais ritmo do que nunca. Geração 90. Um espaço dedicado à década de 1990, abordando os mais variados estilos musicais, como pop, rock, dance, entre outros. Conheça ou recorde grandes sucessos daquela década em 90 minutos por semana. Geração 90. Aos sábados, pelas 22h30, com Carlos Bonaparte, no Canal 2. Notícia de última hora. Cientistas acabaram de descobrir um novo planeta. Chamaram-no de Planeta Hitz por ter dimensões e atmosfera muito parecidas com a Terra. O planeta é habitado por estrelas do mundo da música. Planeta Hits, onde os ouvintes se encontram com as suas músicas preferidas. De segunda a sexta, às 5 da tarde, no Canal 2 da Antena Web. Queres música rock ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web. Eles são poderosos, inigualáveis, inesquecíveis. São memoráveis. Eles são Mega Hits. No Canal 2 exibimos este espaço radiofónico aos sábados e aos domingos, trazendo-te as melhores dentre as melhores. Mega Hits, aos sábados e domingos, entre o meio-dia e as 2 da tarde, com Júlio César, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. No mês passado eu fui dar um passeio lá no Tocantins com meu amigo deputado federal Eduardo Gomes e nós fomos em Sandolândia e lá tinha um show do Di Paulo e do Paulino, né? Tem uma cavalgada maravilhosa lá e eu fui assistir o show do Di Paulo e Paulino. Acabaram que eles me botaram em cima do palco, botaram pra cantar também, né? Nossa amizade não foi feita em porta de boteco, não. Gente, nós somos amigos há muitos anos, há mais de 30 anos que eu sou amigo de Paulo e Paulino, né? E realmente o show deles está sensacional. Mas agradaram, mas não foi pouco, não. Agradaram barbaridade, todo mundo canta as músicas deles todas, né? E eles vão estar aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, aqui em São Sebastião, no Parque de Exposições, no dia 10 de julho. O Sardinha, da Sardinha Produções, é que está trazendo aí o de Paulo e Paulino, por intermédio da RBM Música. Ele comprou o show de Paulo e Paulino, da RBM Música, conseguiu um valor até mais barato que se ele comprasse direto lá. Não é mágica, não, é amizade mesmo. E você pode também contratar o de Paulo e Paulino para sua cidade, só que está difícil arrumar a data, né? Mas mais para frente tem. Você pode, é só ligar 61 99813601, 61 99813601. Você contrata não só o de Paulo e Paulino, mas também a Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruno Aguiar, Banda Salve, Os Caralhinhos do Brasil, Cantor Rael, Eliane de Paulo e Elcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony Ricardo, Cleiton Aguiar, Chico Rei Paraná e Amado Batista. Você pode ligar 61 99813601 ou mandar um e-mail para rbmmusica@gmail.com. Agora, faça o seu contato com antecedência, porque graças a Deus está todo mundo fazendo muito show, né? De repente você deixa para a última hora, você fica aí sem condições de levar o artista que você quer. E a gente acha ruim quando as pessoas ligam e a gente não consegue atender, né? A dica de hoje é uma dica de dona de casa. Se tem uma coisa que a dona de casa implica é o mofo no armário, né? Para acabar com o mofo nos armários, ou pelo menos para reduzi-los consideravelmente, você coloque cal, comprado em lojas de material de construção, você pega aqueles copinhos de geleia limpo e enche de cal e espalha em todos os cantos dos armários. Mas claro, o tempo de troca vai depender de existir muita ou pouca umidade no ambiente, né? Aí você vai observar,

Cristiano Araújo, você mudou para Terezinha Albuquerque de Parnaíba, no Piauí. Ei, sabe que eu tenho Terezinha? Tenho vontade danada de ir no Delta do Parnaíba. Não conheço ainda. Conheço o Piauí, já fiz muito show no Piauí, mas o Delta eu não conheço. Tinha uma rádio lá que transmitia o meu programa, parece que a rádio era pirata, tiraram a rádio do mas eu já vi por fotografia, por filme, o Delta do Parnaíba é um lugar maravilhoso. É um dos que. Tem alguns lugares que eu botei na minha lista para eu conhecer, que eu não conheço ainda. Fernando Noronha, o Delta do Parnaíba e Bonito, no Mato Grosso do Sul. Esses três lugares eu quero ir para conhecer. E para pescar, eu quero ir lá em Coxim, lá em Pedro Gomes, né? Quero fazer uma viagem lá. Mas o tempo está curto. Eu estava até querendo propor para passar o dia para 36 horas, que 24 horas só não está dando. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, uma gravação de 1967, no tempo em que ainda morava lá em Belo Horizonte, Folhas de Outono. As folhas caem, o inverno já chegou. Onde anda o meu amor, que foi embora sem ao menos me beijar? Como as folhas que se perdem pelo ar, mas ainda nela eu penso com muito carinho. As folhas vão caindo e eu choro baixinho, mas tenho a esperança que ela vai voltar. As folhas quando caem nascem outras no lugar, nascem outras no lugar. Mas tenho a esperança que ela vai voltar. As folhas quando caem nascem outras no lugar, nascem outras no lugar, nascem outras. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Folha de Outono. Ei, rapaz, tempo bom. Eu tinha 17 anos de idade, muito sonho na cabeça e acha que pode mudar o mundo. Depois o mundo dá uma lição na gente, fica quieto, moleque, você não tá com nada. Né? Ei, meu Deus do céu, né? Alô, nota boa de hoje é o Mineirinho na sala de aula. Na sala de aula, o professor perguntou pro Mineirinho lá, o Matuto, né? Disse, menino, ô Joãozinho, quem foi que matou o Tiradentes? Ele estampou a chorar. Não fui eu não, professor, não fui eu não. Pode perguntar pro Toinho, né? Aí o Toinho levantou e falou assim, professor, ó, não foi ele não, ele nem saiu daqui. Como o menino não parava de chorar, a professora pegou ele, levou ele até o diretor e falou, olha, tá tem um problema aqui, esse menino, eu perguntei pra ele quem matou o Tiradentes, ele estampou a chorar, o primo dele, o Toinho, falou que ele não saiu de lá, que não foi ele mesmo e tal. E nós vimos aqui para ver o que, que o senhor resolve, porque ó, o menino não para de chorar. Aí o diretor falou assim, professora, Não foi ele mesmo, não. Ele é gente boa. Eu conheço ele desde pititinho, conheço o pai, conheço a mãe dele também. Isso aqui é uma escola boa. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, eu queria avisar para aquelas pessoas que ficavam, né, querendo comprar o meu CD. Cleiton, cadê seu CD e tal? Não tinha. Agora tem, viu? Tem porque todos os meus discos, eram 12 discos que eu tinha gravado, esgotaram. Graças a Deus o povo comprou tudo, não sobrou nada, né? E aí nós fizemos uma coletânea, pegamos 23 músicas dos 12 discos e fizemos 5 mil exemplares. Nós já vendemos mais de 3 mil, tem apenas mil e poucos exemplares ainda. Se você tiver interesse, né, é bom você fazer contato logo, mandar seu nome e endereço pelo Projeto Confiança. Você manda o nome e endereço para o e-mail rbmmusica@gmail.com, rbmmusica@gmail.com, e diz assim: olha, eu quero comprar 1, 2, 3, 50, 100, 200, quantos CDs você quiser, né? Vai custar apenas R$15, com despesa de correio, com tudo, é só 15, viu? São 23 canções, sai baratinho demais, né? Não dá nem R$1 por cada música, barato demais da conta. E tá acabando, se você quiser, pede logo o seu, tá bom? Aniversariando hoje a Milene Fadi, a Regiane Ribeiro, Valdirene Ferreira, Jaque Machiavelli, a minha querida amiga Carmen Schroeder lá no Rio de Janeiro, o Remerson Honorato, Anderson Dessin, Dr. Delmo Menezes, que é o chefe de gabinete do secretário de saúde aqui do Distrito Federal, né, Dr. Rafael Barbosa. Dr. Delmo, um abração para o senhor. Ele tem ajudado muito, né, as pessoas que vêm por meu intermédio buscar assistência de saúde. Dr. Delmo é que encaminha esse pessoal para mim. A minha conterrânea Dilene Cruvinel e a Isaína Freitas, todos fazendo aniversário hoje, recebendo os nossos votos de muita alegria, muita paz, muita prosperidade, né, muita tranquilidade e muita, mas muita saúde, né? Eu vou pedir a minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo 97, Deus, o Senhor do Mundo. Brasil! Vamos rezar. Brasil, vamos orar. O Senhor Deus é rei. Alegre-se a terra. Fiquem contentes, ilhas dos mares. Em volta dele há nuvens e escuridão. As bases do seu reinado são a honestidade e a justiça. Na sua frente vai um fogo que queima os inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra vê e treme. Os montes se derretem como cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Os que adoram imagens ficam envergonhados. Passam vergonha os que se gabam dos seus ídolos.

O Duplão da Minha Terra, Henrique Tarciso, Mentira, lançamento nacional. Se algum colega, algum produtor, algum programador musical quiser a música do Henrique Tarciso, Mentira, pode pedir. Manda no nosso e-mail, programacleitoaguiar@gmail.com, que eu faço questão de mandar para você, viu? Eles moram lá em Coromandel, não saíram de lá. Inclusive o Henrique agora é vice-prefeito lá de Coromandel, né? É uma dupla que tem um time diferente, né? Meio Tião Carreiro, meio Teodoro e Sampaio. A dupla é boa, e saiu essa música, eu gostei dessa música, né? Se você quiser, pede que eu mando pra você, tá bom? Já que eu tô falando em Coromandel, eu vou relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, a dupla Coração do Brasil, Tonico e Tinoco, Zé da Carolina. Naquele rancho afastado, você vê um caboclo calado, só uma viola que chora. Pois ela é só que sabia a dor que o Zé sentia por alguém que foi-se embora. A história da sua vida é bem triste e comovida do seu destino cruel, mas ele julga o culpado por sempre ter confiado no amor de uma mulher. Desde criança que o Zé da Carolina namorava uma menina lá no sul do Paraná. Cresceram junto e na mais doce harmonia, e juraram que um dia haveriam de casar. Foi numa tarde, lá pro fim do mês de julho, que os dois com todo orgulho deram sim ao pé do altar. Mas pobre Zé, a alegria foi tão pouca, hoje tem a vida louca, seu destino é penar. Deu-se um caso inesperado, a sua vida arruinou. Sua mulher, que jurava lealdade por um cabra da cidade, loucamente apaixonou. E certa noite, quando Zé chegou cansado, um bilhete rabiscado lá na mesa ele encontrou. Em pouca linha explicava que foi embora, e o Zé naquela hora viu que tudo se acabou. Descrente desta vida, sua arma destruída naquela separação. No seu ranchinho vive sempre recordando esse triste desengano que feriu seu coração. Mas ele sabe, ai, por quem foi iludida, por outra mulher fingida que levou à perdição. Mas se um dia voltar arrependida, é sempre uma perdida, nunca mais terá o perdão. Relembrando o Goiá, Tonico e Tinoco, Zé da Carolina. A frase irretocável de hoje foi daquele DJ, né, o MC da Leste, que morreu assassinado em cima do palco cantando. Nunca tinha visto um negócio daquele. E ele, olha só a frase que ele deixou. Fique tranquilo, amanhã você vai achar um jeito de sorrir daquilo que hoje te fez chorar. Fique tranquilo, amanhã você vai achar um jeito de sorrir daquilo que hoje te fez chorar. É a frase irretocável do MC da Leste. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Silvano e Jorlan. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Maguiar. O nosso programa tem uma audiência extraordinária, porque além das centenas de emissoras que transmitem, né, as emissoras locais que transmitem, nós temos também a possibilidade, um exército de gente que ouve a gente direto na internet, pelo radioestudiobrasil.com.br, né? Eu fico feliz com isso, mas eu fico mais feliz ainda quando você participa. Quando você pede uma música, manda um recado, né? Faz um elogio, faz uma crítica, faz uma sugestão, pede uma oração. Né? Nós temos várias participações, uma música que fez parte da trilha sonora da sua vida. A gente vai atrás, você pede, a gente vai atrás. Às vezes a gente não consegue achar, mas é difícil, né? Então eu queria dizer a você que a sua participação pode ser feita pelo nosso e-mail, programacleitoaguiar@gmail.com, pode ser pelo Twitter, @CleitoAguiar, pode ser pelo Facebook, nos dois perfis, pode ser na fanpage, né? Você fica à vontade. E sinal de fumaça também a gente atende. E pelo telefone 61 99 81 3601. Participe do programa Cleiton Guiar que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla Silvano e Jorlan, Sorriso. Clareira a se abrir na selva do meu mundo escuro, como o arco-íris que à tarde vem depois do vendaval, estrela cadente a riscar o espaço do seu céu sem brilho, canela onde entra o clarão da aurora do sol matinal. Os seus dentes salvos é portão de entrada que conduz ao peito, onde adormecido sobre o leito azul está seu coração. Faça seu sorriso tirar desse abismo a felicidade, não deixa que o tédio sua alma invada para apagar a chama da ilusão. Sorriso, sorriso, quero ver desabrochar sua boca em flor. Gente que traduz o amor. Deixe entrar a vida pelo seu sorriso de contentamento. O sorriso é chama que aquece a alma fria da paixão. Sinta que o mundo torna-se mais velho, no ar mais claro. Quando há sorriso, luz que descortina toda a escuridão. Ame intensamente, porque o amor somente acontece uma vez na vida, e quando ele chega, não deixe eu fugir. Pode ser que nunca esta luz tão alta sua mão alcance, e verás com mágoa que perdeu a chance e a oportunidade de poder sorrir. Sorriso, sorriso, quero ver desabrochar de sua boca em flor. Sorriso, sorriso, a alegria contagiante que traduz o amor. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Silvana e Jorlão, a dupla lá de Lagoa Formosa, nas Minas Gerais. Sorriso. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Atenção, meninos, a turma do Som Universitário. A Faculdade da Música vai trazer dois grandes mestres, Biá e Dino Franco. Que será de nós? Sentirei tua falta, sentirás a minha também. É bem triste a solidão quando se perde um grande bem. E quando chegar a saudade atroz, que vamos fazer? Que será de nós? Que será de nós? Saudade, os teus beijos e teu calor. Nunca mais eu vou sorrir sem teu carinho, sem teu amor. Sentirás a saudade de ouvir minha voz clamando por ti. Será de eu só sei que vamos sofrer a triste dor de uma paixão. Entre nós só não sei quem foi mais ruim. Iremos sofrer. Que será? A Faculdade da Música apresentou os mestres Biá e Dino Franco. Que será de nós?